Nunca é fácil ter a recuperação, porque é muito grande o nível de destruição aqui na ilha. Temos sempre reconstruído tudo a nível com o apoio da Câmara Municipal. Sem ela não conseguiríamos, com um espaço tão grande, ter esta recuperação. E é através desses apoios que nós conseguimos reestruturar e tentar, estamos a trabalhar nisso para que para o futuro, que estes episódios não se repitam. Este espaço ficou praticamente devastado, agora ergueu-se dessas cheias. O que é que foi feito aqui? Aqui foi feita a reestruturação, foi basicamente a pensar em ficar funcional, em ficar normal, ficar funcional, porque não temos ainda um plano estruturado de evitar as cheias. Foi só mesmo para que fique funcional, pelo menos neste verão. Para o próximo vamos tentar ter umas obras mais a fundo, mais, que não nos dê tanta destruição. Já sabemos que as forças da água nós não conseguimos realmente parar, é muito difícil, mas estamos a trabalhar nisso para que estes episódios que não sejam pelo menos tão devastadores. É porque esta acaba por ser uma das maiores riquezas da vossa freguesia. Exatamente. Arrisco-me a dizer também, se calhar a nível do concelho, é um grande ponto turístico, principalmente na época de verão, que temos um espaço fantástico para famílias, é realmente ótimo. Temos realmente, o espaço é muito bom, há espaço para as crianças, a nível da piscina, que é realmente mais seguro. Temos o espaço do areal, temos estas duas vertentes que é muito bom, e a nível de praia fluvial acho que estamos realmente muito, muito bem servidos aqui em Avô.